Boa noite, eu sou o Júlio e esse é o programa Curto Circuito Underground, aqui na Rádio Aconchego 88,5 FM, ou no nosso blog, radioaconchego.milharal.org. Além da minha pessoa que está falando agora, Júlio, temos aqui nosso amigo Felipe, ao meu lado direito, e o nosso editor aqui, produtor, o Gosma. E aí, Felipe, manda um alô pra galera. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Gosma e Júlio. E hoje, mais especial ainda, com o nosso amigo mongoloide, Romário Júnior. Aí, o atuante aí do Power Violence na banda Mente Podre. Tá aqui nos acompanhando nessa gravação. Nesse curto circuito underground número 4, né? O que é um programa que nós fazemos com muito carinho e dedicação, né? Mas tem gente do outro lado aí que não vê dessa maneira e tenta atrapalhar tudo isso que tá sendo feito, né? E para vocês que estão em suas casas ouvindo o programa entender melhor, o Júlio vai explicar melhor o que vem acontecendo aí com a Rádio Aconchego, né? Alerta antifascista. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Alerta! Alerta antifascista! Assim, todo mundo sabe que a Rádio Aconchego é uma rádio comunitária, né, que rola na zona oeste do Recife, né? E essa frequência que você está chutando agora, 88,5 FM, é uma frequência já que tem 8 anos de atuação junto ao CIS da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, né? E 8 anos atrás, essa rádio se chamava Lama ainda, Rádio Lama, na qual eu e o Gosma, né, fizemos parte e também gravamos um programa lá sobre futebol, que era o Passando a Bola. E de lá pra cá a rádio mudou de nome, tá? A Rádio Aconchego, há mais de 5 anos de história, e que recebeu uma ameaça por telefone, na qual a pessoa dizia que ia fazer uma denúncia à Polícia Federal, né? E ele que supostamente representava uma rádio evangélica e que está disputando a frequência 88,5. Aí fica o alerta aí, porque foram ameaças sérias, né? E a rádio Aconchego já faz um papel importante aí na Zona Oeste do Recife há uns anos já. E esse tipo de ameaça, assim, é uma coisa bem perigosa e, assim, bem normalizada ultimamente aí, né, com o governo, quem tá vivendo e etc e tal. E vamos ficar ligado que vão vir mais notícias aí, certamente. A Rádio Aconchego tá tentando se precaver de qualquer bronca, né, maior. E é isso. Se vocês quiserem ler o manifesto inteiro, vocês colocam lá mapassolidario.riacho.info/alerta-antifascista-rádio-aconchego, que tem todo a carta lá, né, informando como é que foi essa história aí. E fica o alerta aí, né, pessoal, que a verdade é que não estamos só, né, tem os que apoiam e outros que observam apenas para impor obstáculos dentro dessa luta aí, que é transmitir uma comunicação livre e popular, né? Mas não é isso que vai fazer com que essa luta pare, né? Isso, muito pelo contrário, vai dar estímulo para que continue, né? E vamos aí, estamos atentos, vamos superar essa, né? E a Rádio Aconchego vai continuar. E o Curto Circuito Underground está aqui para representar essa voz dessa rádio aí, né? Então, vamos lá. E, como eu falei, somos uma rádio comunitária que não recebe ajuda financeira, não temos patrocínio e não estamos aqui realmente somente para ganhar dinheiro e exclusivamente nessa ideia. Aí rola um financiamento coletivo. Ou seja, se você quiser apoiar o programa Curto Circuito Underground ou quiser apoiar a rádio ou outro programa da rádio, é só acessar o blog radioaconchego.milharal.org. Na parte direita do site, você descendo a barra de rolagem, vai ter lá doe. E toda ajuda é bem-vinda para a gente continuar aí e a gente continuar propagando o antifascismo. E é isso, tá dado o recado. O Curto Circuito Underground tá ligado nisso. A gente tá em contato direto aí com a galera que realmente toca rádio diariamente. E não vamos recuar de ameaças, etc. E vamos nessa. O programa de hoje, nós vamos tocar músicas que foram lançadas, bandas que lançaram e gravaram também sons aí durante essa pandemia aí, que atualmente, hoje, a gente está em setembro de 2020. A nível Brasil, tivemos 4,5 milhões de infectados, morreram 140 mil pessoas no Brasil, e aqui em Pernambuco, 8 mil mortes. Ou seja, o Covid ainda não acabou. Mas por outro lado da moeda, muita banda lançou coisa boa e vamos falar delas hoje. E nesse primeiro bloco agora, começaremos aí com duas porradas. E deixa eu só abrir um parênteses aqui, que o nosso amigo Felipe acabou de receber a notícia que acharam o celular dele. Ou seja, o estúdio Cara de Rato aqui, localizado na Zona Norte de Recife, ficou muito feliz, rolou uma... Um explosão de focos. Muito legal, muito legal. O rapaz recuperou o celular, eu acho que ele vai ficar mais feliz agora para comentar as bandas. E eu vou passar a palavra pro nosso amigo Filiposa. Bem, então começaremos aí o primeiro bloco de músicas com nada mais, nada menos que o Incantation, né? Com seu disco mais recente, né? O Incantation que não lançava desde 2017. Então iremos aí com o Furious Manifest, né? Depois eu falarei mais um pouco aí sobre esse disco novo do Incantation, né? Que tá perfeito, por sinal. Né? E a segunda faixa vai ser o Evil Cult, né? Os gaúchos lá de Bento Gonçalves, com Sons of Hellfire. Então vamos abrindo aí com Incantation. Mete o meta a boca agora. Vai assim, velho. Som, escute isso e muito mais no programa Curto Circuito Underground, toda quarta-feira a partir das 22 horas, aqui na Rádio Aconchego 88,5 FM ou no radioaconchego.milharal.org/curto-circuito-underground. Fique com mais uma pedrada, mete bronca, Gosma. Voltamos aqui com o Curto Circuito Underground 88,5 FM, aqui na sua, na nossa Rádio Aconchego. Você também pode escutar online no radioaconchego.milharal.org. Sem mais delongas, aí Felipe começou pesado hoje o programa Incantation, Death Metal, e informalmente aqui já fiquei sabendo que eles tocaram aqui duas vezes. É uma banda que eu escuto muito, mas assim, gostei muito da qualidade da gravação, e é isso. E Evil Cut, né? Tipo, thrash black metal, e muita gente fazendo esse tipo de som ultimamente no Brasil, eu observo muita banda. Uma banda boa, uma gravação boa aí, legal. Passo a palavra aqui pro meu amigo Felipe, que, como disse anteriormente, tá feliz da vida aqui, achou o celular e é isso. Fale sobre o som, meu amigo. Pois é, Gil, tô feliz. Acabei de achar meu xing-ling, né? Tive informação que vai rolar devolução. Agora tô feliz, tenho lanterna e relógio de volta. Enfim, aqui vamos falar aqui do Incantation, né? Esse disco novo aí, que desde 2017 não lançava um disco oficializado. E agora eles chegaram aí a todo vapor com esse Sect Vile Divinities, né? Que resgata aí o death metal aí, que nunca foi problema pro Incantation fazer um bom death metal, né? Incantation aí, banda clássica. Primeiro show assim de uma banda não brasileira que eu vi na minha vida foi Incantation, né? No saudoso Docas. Onde eles vieram para fazer a turnê do The Inferno Storm, né? Do disco que eu mais curto, né? Inclusive eu peguei lá, a galera teve cuidado de fazer dois encartes, né, junto com a Tumba, né? Eles vieram com a Tumba Records na época. Aí tinha um encarte nacional com as letras em português e o encarte, né, oficial mesmo, com as letras em inglês, normal, né? E eles votaram em 2003, ainda na turnê da Infernal Storm, né? Sect of Vile Divinities, Incantation 2020, brutal, né? De um death metal puro e cru aí, pra quem quiser ouvir, fica aí essa dica, né? Incantation 2020. E a segunda banda foi o Evil Cut, né? Que eu conheci há pouco tempo, até indicação de Eric Rossini de Caruaru, do Resistência Underground. Fiquei de pegar esse disco aí, mas infelizmente não peguei. Depois eu ouvi e me arrependi do que eu tinha perdido. Né? Evil Cut, do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves, né? Fazer aquele thrash black metal com pedaleiro de death metal. Né? Parte black metal vem mais na questão das letras, né? Capa, as questões, mas é uma grande banda aí para acrescentar aí na lista, né? De bandas brasileiras fazendo uma sonzeira aí no ano de 2020. Né? Evil Cut, Sons of Hellfire, foi o que rolou agora há pouco. E é isso, death e thrash metal aí, nas duas primeiras músicas desse programa de hoje, que tá falando sobre lançamentos agora da pandemia aí. Desde março a gente tá sofrendo essa miséria de pandemia, todo mundo aí cabreiro e, né, como eu falei antes do bloco aí, matando muita gente ainda, infelizmente. E é isso. Antes de qualquer coisa, deixa eu só lembrar vocês de como tá rolando o programa Curto Circuito Underground. Toda quarta-feira, 22 horas, nesse horário que eu tô falando, certo? Sendo que em uma semana rola um programa que tem um tema específico, onde eu e Felipe aqui, a gente comenta dos sons e tal, e que, de repente, vai ter um ou outro convidado ou convidada. E na outra semana rola o Sessão Barulho, que, por exemplo, quarta passada foi uma Sessão Barulho Death Metal, só com bandas brasileiras e tal. Inclusive com lançamentos de 2020, que foi o 7 polegadas aí do Sepulchre Hole com Podridão aí, que rolou semana passada. Sem mais delongas, vou puxar aqui pro segundo bloco. Meu amigo aí, nosso amigo Igor, do Demon Halt, que é um Uniband Project, uma banda de um homem só. E ele fez aí uns sons aí de Speed Thrash. E o álbum é temático aí, de Carro Sagra, né? Eu achei massa a ideia. E Igor é um brother de Paulista, também toca na banda Visão Mórbida, que é uma banda de thrash metal lá de Caetés, terra aqui do nosso amigo Romário, vocalista aí da Mente Podre, Power Violência, Fastcore, Abraço aí pra toda a turma aí e saudades e tal. E valeu a visita aí. E em seguida do Demon House vai vir Ratas Rabiosas, uma banda de punk hardcore de São Paulo, que lançou som agora também nessa época da quarentena. Quando voltar o som, digo o nome das músicas e mete bronca gosma. E aí galera, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo a salvo, tá certo? Queria agradecer o espaço à equipe e aos ouvintes da Rádio Aconchego. E também um abração aos apresentadores do programa, Felipe e Júlio, dois caras que eu admiro bastante. Bom, meu nome é Igor Albuquerque, tenho 22 anos e moro na região metropolitana do Recife. Toco guitarra na Visão Mórbida, uma banda de death thrash metal, desde 2015. E agora, em agosto, lancei o EP de estreia do meu projeto solo, Demon Hunt. Nesse projeto, faço um som que defino como thrash speed metal punk. Há cerca de 3 anos atrás, eu me esbarrei no som do Inepse, uma banda canadense. E eles foram os responsáveis por me introduzir e me viciar no gênero, tanto é que tem um cover deles nesse meu EP. Entre outras bandas que me inspiram, eu poderia citar Whip Striker e Flagelador do Rio de Janeiro, Hell Poison de Teresina, Sombrio de Goiás e Santa Catarina e Murdef de Curitiba. E por aí vai. A ideia de um projeto One Man Band é antiga, mas só ano passado comecei a trabalhar sério nas composições. Gravei num home studio aqui perto de casa, produzido, mixado e masterizado por Bagai Prod. Para ter um diferencial, resolvi abordar um discurso pró-ciência e anti-guerra inspirado nas obras de Carl Sagan, astrônomo e filósofo americano, que é considerado o maior divulgador científico em larga escala da história. Acho que esse tema é ainda mais importante hoje em dia, porque está evidente mais do que nunca, com a pandemia da Covid-19, os riscos de uma postura negacionista da ciência vindo de nossos líderes políticos. Abordo também contestação do status quo da sociedade, devido às minhas influências no punk rock e crust the beat. Os discursos de Sagan combinam perfeitamente com essa subversividade do gênero. É isso aí. Agradeço novamente o espaço e o som que vai tocar agora é In League with Sagan e logo após Demon Hunt. Illegal in the center, that's a better name to fight. Set the people for a show. Estamos aqui com o Curto Circuito Underground e o segundo bloco aí, antes do Demo Halt, rolou uma ideia que ele mandou aí pelo áudio aí, do projeto dele, Demo Halt, Speed Thrash Black Metal, achei foda e com a proposta lírica bem interessante. E muito obrigado aí, Igor, pela participação e disponibilidade de ter mandado um áudio aí, e foi o primeiro aí a participar aí do programa, sem ser aqui a equipe. E muito foda, e Demo Halt, Visão Mórbida, com certeza vai tocar muito aqui na Rádio Aconchego, no Curto Circuito Underground. E em seguida, Ratas Rabiosas aí, punk hardcore cru, como se fazia em anos 80 e 90, ideias diretas, punk rock em português, banda formada só por mulheres, o que é massa também. Nesse segundo bloco aí, começamos com Demohalted, né? Novidade aí nas áreas pernambucanas. E por que não no mundo até, né? Que já que a banda está sendo divulgada aí por uns canais irados. Né? Demohalted é uma banda do Igor, né? Guitarrista da Visão Mórbida, né? Da cidade de Paulista, Pernambuco. Né? O camarada aí se juntou a ele mesmo nessa quarentena para gravar uma parada irada aí, né? Pra quem gosta daquelas brincadeiras pesadas lá do Celtic Frost, Hellhammer, né? E também nessas influências que ele citou no áudio, né? Como bandas com integrantes só, tipo Whip Strike, né? Vamos citar o Toxic Holocaust também. É, então, e a ideia do Demohalt, né? Espero que ela se prolongue e um dia venha tocar ao vivo aí, né? Com ele junto e uns amigos massas aí. E bota pra quebrar aí, que é isso que a gente gosta. Pronto, e aí tivemos aí do Demohalted e Ligo e Seita, né? Pra quem conhece aí, se liga no trocadilho que o rapaz criou. Né? E a segunda música tocada foi a música Demohalted. Né? Isso aí, parabéns, Igor. Grande abraço aí, meu velho. Espero ver você aí nos palcos aí com uma de suas bandas. E na sequência, viemos com Ratas Rabiosas. Né? É, Ratas Rabiosas, Guerra Urbana foi a primeira música tocada. Máquina Cristã e Ação Direta. Né? Ratas Rabiosas, um punk rock, né? Direto, simples, do jeito que tem que ser. Né, e com sua crítica, né, ao sistema. E é isso. É, sons aí lançados em 2020, muita coisa boa. E já adianto aí que a gente vai fazer uma segunda parte aí, porque dentro da pesquisa da gente, a gente viu que tem tanta coisa boa que surgiu. As bandas deixaram de fazer show, né, por motivos óbvios, e investiram na gravação, que é massa. E fudido, e tomara que se grave mais coisas ainda e tal. E deixa eu só falar aqui pra vocês sobre a Rádio Aconchego um pouco, né? E a Rádio Aconchego, que você sintoniza aí nos 88,5 FM ou no radioaconchego.milharal.org, que nesse blog você tem como baixar os programas da rádio, porque além do Curto Circuito Underground, existem outros programas, como Histórias do Velho Oeste, que eu achei massa, assim, inclusive, porra, uma coisa magnífica que fizeram e que estão fazendo aí, junto com a Rádio Frecaneca. Tem a Noite do Aconchego, que é na segunda-feira. Tem o Bacossô, Sessões Exóticas, e hoje estreou o programa Zirigmundi, né? Que vai rolar toda... Hoje não, no domingo rolou a estreia do Zirigmundi, que rola às 17 horas. E é isso, no blog você pode baixar qualquer programa aí, inclusive o Curto Circuito Underground. E já aproveitando aqui, indo pro último bloco, terceiro bloco, vamos com Extinction Remains, com a música Why, e Ecological Collapse, uma banda lá de Brasília aí, de death metal. A gente vai falar um pouquinho mais depois que tocar as músicas. Tivemos a participação também aí do nosso amigo Arthur Sapão, diretamente lá de Brasília, dando um alô aí pra gente. Fudido. E por fim, eis sim, grande surpresa aí de 2020, apesar que a banda em 2019 já tinha tocado aí algumas vezes, inclusive tocamos juntos aí, lá no Azé do Pinho, e é sim pra terminar aí, e é isso. E aí galera, boa noite, eu sou o Arthur, eu sou do Extinction Remains, e vim trocar uma ideia aqui sobre a banda, as nossas referências, e sobre o circuito underground aí, né? Nós somos de Brasília, né? Nós começamos em 2012 com uma ideia de fazer uma banda de grind que se chamava Fratura, com uma onda meio repulsion assim. Só que com o tempo a gente foi botando uns riffs death metal e enfim, lá para 2013 a gente trocou o nome e o estilo, né? A gente, apesar da gente ter bastante influência grind, a gente inseriu bastante o death metal assim na parada. Em 2014, se eu não me engano, a gente lançou a demo, que é o Genetics, não, o Ecologic Noise. e fui eu, o Caio e o Arthur. O Caio na bateria, né? E aí depois no Genetics of Defeat o Arthur saiu, entrou o Caio Gordinho, aí ficou eu no vocal, no baixo, o batera Caio no vocal também na batera e o Caio guitarra. E aí gravamos, depois a gente foi pro Human Disaster Never End, e aí o Caio saiu da banda, entrou o Matheus Negron e o Arthur voltou. Então a gente gravou nessa formação, foi muito legal, ficamos muito felizes com o resultado. E depois a gente fez agora por último um split com Mácula, que tem 5 músicas inéditas. A gente conseguiu fazer 2 lançamentos lá na Polônia com isso, né? A gente conseguiu juntar todos esses primeiros, os 2 EPs e a demo, e fazer uma coletânea que se chama Smog, que foi lançada lá na Polônia pela Mytronic Records e a Defense Records, são dois selos de lá. E também lançamos um split com o Mácula, que é uma banda lá de Simões Filho, pertinho de Salvador, ali na Bahia. Ficou foda pra caralho, ficou a arte linda e tal, e a gente ficou muito satisfeito com o trabalho. Agora nós estamos com um power trio, né, que sou eu, o Arthur e o Davi, que é do Violator, e tá sendo muito massa agora essa nova formação. A gente tá conseguindo ensaiar bastante, estamos conseguindo, agora não na pandemia, mas antes, né? Mas a gente está conseguindo ensaiar bastante, estamos compondo novas músicas e provavelmente ano que vem aí vai sair um disco novo, um full length, nosso primeiro full length aí. A gente já está negociando questão de lançamento e tal, mas a gente está terminando as músicas ainda, faltam mais ou menos umas 2 músicas. E é isso. As nossas principais referências, assim, desde o começo da banda, foram o Prophecy of Doom, que é uma banda lá inglesa, muito foda. O Carcass, né? Sempre foi uma referência muito foda. O Autopsy, né? Aldebaran, umas bandas que a gente usou mais no começo, assim, como referência. Hoje em dia, já tá uma parada mais Massacre, mais death metal old school, assim, mais death, Massacre, Bolt Thrower. Não sei, é uma mistura muito louca. A gente bota Crush misturado, muito Amebic, sacou? Muito X-Grinder. A gente usa também muito Funeral Doom, de Winter, Aldebaran também, tá ligado? A gente curte muito Autopsy, eu sou muito fã do Autopsy, tá ligado? A gente gosta muito de punk também, velho. Punk finlandês, punk japonês. Então a gente tá sempre misturando tudo, assim. E ultimamente a gente tem colocado bastante coisa de black metal, assim. A gente curte muito Darkthrone, tá ligado? Bathory. A gente tem tentado colocar umas coisas mais bonitas, assim, para dar uma enriquecida no som. Mas, em geral, é isso. Eu queria mandar um abraço aqui pro Júlio e pro Filiposo, que estão organizando aí o Circuito Underground. Agradecer pela oportunidade. E espero que em breve possamos desfrutar aí do rolê novamente, né? A gente tá querendo bastante dar um rolê aí depois que acabar esse negócio de pandemia. E com certeza Recife vai ser um dos lugares que a gente vai dar preferência, porque a gente gosta muito daí. Beleza? Quem tiver qualquer dúvida aí sobre qualquer coisa, ou quiser comprar CD ou qualquer outro material, dá o toque aí na gente. A gente tem Facebook, Extinction Remains, né? O Bandcamp também tem todas as letras e todas as músicas lá disponíveis. E é isso aí. Tamo junto. Grande abraço aí pra todo mundo. Valeu. Oh!

Voltamos aqui com o Curto Circuito Underground, edição número 4, nos 88,5 FM ou no radioaconchego.milharal.org, que é o nosso blog. Rolou agora o último bloco com Extinction Remains, banda lá de Brasília, death metal, com a proposta aí ambientalista, nosso amigo Sapão, e o som que rolou aí agora foi os sons de um split com Mácula, que é uma banda de crust lá da Bahia. E o material foi lançado pela Defense Records da Polônia, fudido o som. E em seguida, Acim. Porra, o Acim já tocou no primeiro programa aqui, né? Que foi o piloto da gente, que falou do som de Pernambuco. Uma das gratas surpresas, assim, apesar de ser uma galera já das antigas aí, Alice, Marcelo e tal, a galera. E essa demo aí foi gravada aí por Daniel Farias, que é um bicho que toca no Realidade do Coberta também, que é uma banda massa. Abraço pra galera, e Acim é foda, e tomara que a galera grave mais coisas aí. E rolaram, sei lá, 9 músicas do Acim. Aí, pessoal, depois dessa porradaria aí intensa, voltamos aí com o nosso último bloco, né, de músicas, né? E nesse último bloco começamos com a Extinction Remains, né, que é uma banda de death metal lá de Brasília, né? Banda que remete a assuntos como essa degradação, né, ambiental que estamos vivendo, né, e que se tornam temas mais atuais, né, mais recentes ainda, né? As duas canções são do disco de um split, né, com Mácula, como o Júlio já havia falado, né? E as canções, as músicas, as canções, a primeira foi Why e Ecological Collapse. E o resto das canções, das músicas, veio com aí sim, né? A primeira música, foram na sequência de 9, a primeira veio com Sendo o Que Me Condeno, né? Rancor, Esgar, a quarta música foi Derrota, 80 Anos, Morto, né? E a sétima música, Pena de Miséria, Sucumbi e Eu Inimigo. E sim, aí, com esse lançamento de 2020. E é isso, esse foi o programa Curto Circuito Underground aqui na Rádio Aconchego, Rádio Comunitária Aconchego, que é o nome correto, 88,5 FM, a frequência que rola em massa mesmo na Zona Oeste, mas se você quiser online, você pode escutar no nosso blog lá, radioaconchego.milharal.org. Para finalizar aqui, só para deixar todo mundo ciente, o Gosma é o editor e o produtor aqui do Curto Circuito. Eu estou aqui apresentando, faço o roteiro e nosso amigo Felipe comenta e também ajuda aí no roteiro. Somos o Curto Circuito Underground e próxima quarta é quarta-feira de Sessão Barulho e vamos falar lá de... O título do programa é Lá Pelas Bandas do Ceará. Vamos somente tocar bandas do Ceará. Muita banda aqui foda que existe e que já deixou de existir. Felipe, tchau, tchau. Até mais. Bem, pessoal, queria agradecer aí a quem nos acompanhou até o final. Espero que tenham gostado aí da sequência, essa sequência de músicas de lançamentos, né, de 2020. Gostaria também de agradecer, né, principalmente a galera aí que começou aí nessa novidade, né, que é o comentário do integrante de uma banda ou projeto que é apresentado aqui no programa, né? Queria agradecer aí ao Igor, né, do Demo Hauten e Visão Mórbida, né, sua outra banda. E ao Sapão, né, o Arthur Sapão, da Extinction Remains. E ele também tem um outro projeto lá, né, uma outra banda, Males Fecundos, né, com meu outro grande amigo, Biro, né? Abração aí para essa galera de Brasília. Espero aqui que em 2021, né, no próximo ano, vocês estejam por aqui, né, e façam a galera bater cabeça e aquela velha destruição sonora, né? E vamos encerrando aqui, né, mais um Curto Circuito Underground e até a próxima, né, de várias, né, porque essa fonte de liberdade de expressão não pode acabar assim. Obrigado, galera, e uma boa noite para todos e todas. E é isso, edição número 4, Curto Circuito Underground, próxima quarta-feira, lá pelas bandas do Ceará, só banda cearense na sessão Barulho. Número 4 também. É isso, se cuidem e programação que segue da Rádio Aconchego 88,5 FM. Falou! Música.